Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não. Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto então, vem meu socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus. Deus proverá, quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar. Não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto então, vem o meu socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Thank you.

assim, assim eu creio. Toda vez.

Meu socorro vem do céu, meu socorro vem de Deus. Ele é meu guarda fiel. Se passares pelas águas, não vá se afogar. Se passares pelo fogo, chame-te no madeira. Os anjos dará hoje ao teu respeito, para em todos seus caminhos te guardar. Leões, ele foi com José naquela prisão, com Sadraque, Mesaque, Abednego naquela fornalha. Com ele estava Deus. Se passares pelas águas, não vá se afogar. Se passares pelo fogo, chame-te madeiras. A seus anjos dará hoje ao teu respeito, para em todos seus caminhos te guardar. Se passares pelas águas, não vá se afogar. Se passares pelo fogo, chame-te no madeiras. Não, não. A seus anjos dará ódio ao teu respeito, para em todos seus caminhos te guardar. Guarda fiel, meu guarda fiel. Guarda fiel de Daniel, guarda fiel, meu guarda fiel, guarda fiel, é o Deus de Israel. Ele é o guarda fiel do seu povo, é o Deus Todo-Poderoso. Vem pela manhã, como o vento que insiste em soprar, é o desejo do coração de Deus por nós, como arco-íris que desfaz em nossas vidas os temporais. Ouço Deus me dizer: vai em paz, realize os sonhos. Os sonhos de Deus jamais envelhecem, os sonhos não morrem, sempre permanecem. Às vezes no lugar que a gente não conhece, se a fé é real, o sonho acontece. Os sonhos de Deus jamais envelhecem, os sonhos não morrem, sempre permanecem. Às vezes no lugar que a gente não conhece, se a fé é real, o sonho acontece.

bendize, ó minha alma, ao Senhor. Meu coração alegre está, pra sua voz ouvir, Senhor, e pra te adorar. Meu coração alegre está, pra sua voz ouvir, Senhor, neste lugar. Eu te agradeço pelo seu amor, pela tua graça, pelo teu favor. Profundo do abismo, Ele ouve a minha voz, voz que clama, voz que grita, voz que chama por socorro, chama por socorro, voz que clama, voz que grita. Voz que chama por socorro, chama por socorro. as forças se acabam. E quando o sonho se vai, quando os problemas sufocam e o mundo me atrai, eu acredito que o Senhor tem sempre o melhor pra mim. No mais profundo do abismo, Ele ouve a minha voz, voz que clama, voz que grita, voz que chama por socorro, chama por socorro, voz que clama, voz que grita, voz que chama por socorro. Chama por socorro. Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem meu socorro. Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem meu socorro. E o meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. Não temerei, porque eu sei que Ele me ouve. Chama por socorro, voz que clama, voz que grita, voz que chama por socorro, chama por socorro. Obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Que agora pra voltar. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores, maiores, maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Quando eu pensava que era o fim, começou tudo de novo pra mim. Malhando trigo no lagar, pra ninguém mais me saquear. Foi quando Deus me levantou e me falou: eu te chamei para viver coisas maiores. Eu te chamei para viver coisas maiores. Eu te chamei para viver coisas maiores. Eu te chamei para viver coisas maiores. Porque te abates, como eu gosto deste hino, ó, me cante, alma, e te, fecha os seus olhos, levanta a sua mão, não tenhas medo, em Deus. Jesus irá. Por que te abates, ó mim? Porque te abates. Vire para a pessoa que está do seu lado agora. Segure na mão dela agora. Diga assim para ele: você não pode desistir. Diga para ela: você não pode desistir. Porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Jesus quer te dar vitória. Jesus quer te levantar. Pode continuar. Sinta a glória de Deus agora. Sinta o bálsamo dele aí. Chore na presença dele, porque ele está enxugando as suas lágrimas. Ele está respondendo com fogo agora. Não importa, não importa o que está acontecendo na sua vida. É vitória de Deus, a vitória de Deus. É vitória de Deus. Este é bom refrigério dele. Receba a graça dele. Receba o renovo dele, igreja, para continuar caminhando. Oh, adore, adore, adore. Ele está contigo neste vento. Ele está contigo nesta fornalha. Comigo e adoro o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu. Pra explicar, ou o Big Bang pra disfarçar, pode alguém até duvidar? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. Dono de toda ciência, explica, ninguém explica a Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica. Parentela e vai pra um lugar que eu te mostrarei. De ti eu vou fazer uma grande nação e o teu nome engrandecerei. Olha as estrelas no céu, tu podes contar. Olha para a areia na praia, assim será. Inumerável a sua descendência, será pai de multidões. Assim farei contigo, meu servo Abraão. De Deus, Abraão creu, ele não duvidou da chamada do Senhor em sua vida. Em tudo Deus abençoou. Abençoado será, quem amaldiçoar, amaldiçoado será. Ser fiel em minhas promessas, em ti serão benditas toda a família da terra. Em ti serão benditas toda a família da terra. As minhas promessas, filho meu, nunca vou te deixar, não, não, não, não, nem te desamparar.

eu sou. Gosto de mandar no meu paladar. Já tem terra prometida.

Eu te peço, meu Senhor, vem me ajudar pra falar do seu amor às multidão. Eu te peço, Santo Espírito, vem me guiar. Me ajuda, Senhor, fazer missões. Manda avivamento sobre cada vida, a unção do primeiro amor, como foi na igreja primitiva. Tua presença me renova nessa hora. Vem, Senhor. mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. amor de Deus, infinito amor.